fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de After Image, terceiro episódio da sétima temporada de Star Trek Deep Space Nine. Strips of latinum from our last game. I don't think so. Yes, I won with the full consortium, I remember. Your memory's playing tricks on you. Don't say that, Quark. I'm confused enough as it is. Look who's here. I bet the two of you have a lot to talk about. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem tá comigo aqui é o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara. Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, o Thiago não vai participar do papo hoje aqui sobre análise do episódio, mas eu trouxe ele aqui pra fazer o que a gente anda fazendo direto, que é usar o começo dos programas pra enfiar jabá, né, Thiago? É basicamente isso, né? A gente tá aqui pra isso, né, Valdomiro? A gente precisa sobreviver nesse mundo, né? Vamos ser sinceros. Pois é, né, cara? Vamos lá, os ouvintes têm que aguentar esse começo aí. Mas é isso. Qual que é a grande propaganda aí do momento, Thiago, que você vê aí pra dar um toque pra galera? A grande propaganda do momento, senhoras e senhores, é nada mais nada menos que a Trekker com, senhoras e senhores, que acontece agora no dia 29 de setembro. A experiência, a imersão Trekker que você precisa, seu Trekker. Vamos sair de casa, Trekker. Vamos lá sentar na cadeira do capitão, subir no teletransporte, brincar na sala do escape. Vamos se divertir, vamos fazer essa união aí. Vamos encontrar todos os Trekkers pra falar mal de Discovery, inclusive. Oh, mas, ô, Thiago, o Trekker não quer ficar sentadão em casa ou deitado assistindo Star Trek? Essa não é a lógica, né? Puta, cara, pior que é isso. Pior que se você entrar no Google, tá escrito isso, né? O cara que assiste repetitamente, né? Mas, cara, mas você sabia que quando eu era moleque, eu tinha essa coisa. Pô, mas é um seriado, é pra assistir em casa, só não tem que sair de casa pra ficar falando com ninguém com isso não, cara. Eu lembro que demorou pra eu entender o conceito de se reunir com fãs. Eu lembro que era meio que bugava a minha cabeça, assim, né? Então, o que você diria pra um cara desse, que nem eu era assim, Thiago? Vamos lá, qual que é a propaganda pro cara querer sair de casa? Ah, cara, é que o dia é lindo, o sol é maravilhoso. É, vai ter mulher lá, né? Esse que é o Isso, você falou uma coisa, vai ter pessoas pra você interagir, pra você, né, pra você poder ver a sua série junta, você apresentar a sua série a outra pessoa. E vai ter bebida também, que é muito importante. Ah, né? Tá, então, é álcool e garotas, certo? Então, não tem, qualquer um, convenceu já. Seu público tá aí, Thiago, é isso aí. Não, mas peraí, e as garotas? Vão ter os caras também, né? A gente não pode também olhar só um lado, né? Ah, achei que você não ia falar. Teremos nós, bonitos, representando. Estaremos à disposição para dúvidas. Ah, cara, mas é isso aí. Então todo mundo vai se dar bem, né, Thiago? A ideia é essa, né? Todo mundo feliz, todo mundo, né, se divertindo lá. Exato. Tá, mas zoeiras à parte, o que mais? Então tem palestras, né? Zoeiras à parte, nós vamos ter o Sessão 31 participando de um painel bem bacana. Teremos Marcos Palhares falando uma palestra sobre motivacional. O céu não é o limite. Ele vai contar um pouco da jornada dele tentando chegar no espaço, porque ele está realmente na fila para ir para o espaço. Teremos depois no final uma brincadeira comigo, Salvador Nogueira e o Fernando Afonso, que vamos falar o melhor e o pior do século 23 e o que espera vocês daqui para frente no universo de Discovery, né? Contando a exposição de uniforme, um Arts Alley repleto de ficção científica e artistas que desenham isso, Jay maquiando as pessoas e um palco totalmente interativo, onde rolará gincanas ao longo do dia. Olha só, que legal. Então é isso, né, cara? É, pra mim é muito importante também, né? Tem todo o meu interesse aqui também nessa propaganda, porque eu vou estar lá vendendo prints de artes que eu tô fazendo, preparando. Algumas que já estavam aqui, eu tô remontando elas, preparando num formato A4, inclusive, né? Que é num papel fotográfico de alta qualidade, para as pessoas fazerem quadros, colocarem moldura e, enfim, decorarem seus lares com essas ilustrações que eu tô produzindo para levar para lá e tal. Então é isso, vai ter os prints, vai ter também canecas e camisetas do Sessão 31, ou seja, eu vou estar com um stand nesse evento, então quero vender muito lá, e é isso, né, Thiago? Vamos fazer lotar esse local aí. E esse é o motivo pra você sair de casa, porque você não... não, hoje dá pro cara comprar sem sair de casa, né? Já tá pra lá. Mas você consegue sair de casa, encontrar o Valdomiro e reclamar se você não gostar dele, né? Se você não gosta do podcast, é a oportunidade única ali, você encontrar e reclamar da nossa cara. Agora você tá me deixando com medo de ir para o evento, Thiago. Mas é isso. Então, basicamente é isso, né, Thiago? De recado, assim, era esse, né? Exatamente. A TrekkerCon no dia 29 de setembro. Um evento que você não pode perder. Legal. Bom, então, Thiago, eu agradeço a sua presença. Era basicamente isso. Você vai se despedir agora e aproveita e dá seus recados mais comuns do dia a dia aí pra galera. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Valdomiro. Espero encontrar você, que a gente faça uma grande festa agora na TrekkerCon. Obrigado por esse espacinho. Siga lá a gente no Diário do Capitão para você ficar informado sobre tudo isso. E os ingressos estão à venda no trekkerconbr.com.br. Garanta já o seu. Muito obrigado e até a próxima. Antes de eu dar início ao papo, que vai começar aí, porque o que acontece é que essa conversa já está gravada, né? Vai ter a análise do episódio de hoje. E antes de iniciar, vou dar os meus recados aqui do site do Sessão 31. Acessem, tá, pessoal? Vão lá. Tem as canecas e camisetas, tem os banners facilmente identificáveis para vocês clicarem lá, serem direcionados para o site de vendas online, que é o Elo 7, um site muito confiável. E também o recado bacana aí para a galera, se quiserem se tornar apoiadores oficiais do Sessão 31, do site, dos podcasts, tem o Padrim, o crowdfunding aqui, o crowdfunding contínuo do site, aonde tem diversas categorias, que inclusive tem recompensas diferenciadas, e aí vocês podem se tornar padrinhos e madrinhas. Eu quero, inclusive, agradecer aqui aos atuais padrinhos e madrinhas do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal. Bom, é isso. Agora vamos acompanhar, então, a análise do episódio. Vamos lá! Estou aqui com o Ricardo. Fala aí, Ricardo. Opa, beleza, Valdomiro? Beleza, pessoal? E também com a Roberta Maná. Alô, alô. Legal. Bom, vamos iniciar já indo direto ao ponto. Roberta, você pode fazer pra gente a leitura da sinopse? Sim. Legal, então vamos lá. Engage. Além de lidar com as memórias das vidas passadas de seu simbionte, Ezri Dex, a nova portadora do simbionte Dex, deve lidar com a gama de reações que sua presença gera em Deep Space Nine. Muitos não sabem como se sentir com relação a Ezri, como por exemplo Worf, que tem a pior reação. Enquanto isso, Garak está decodificando mensagens cardacianas para a inteligência da frota, que podem ajudar no esforço de guerra contra o Dominion. No entanto, sua claustrofobia pior do que nunca o atinge. Sisko então pede a Ezri, que é a conselheira assistente, para ajudar Garak em seu problema. Tendo que lidar com sua própria crise de identidade, a rejeição de Worf e a acidez de Garak, Ezri se encontra perdida e com enormes responsabilidades e problemas, tanto seus quanto os do Garak, para lidar. Antes de iniciar a análise do episódio, eu vou pedir para que acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, tem a página e o grupo, vão lá. Tem também no Twitter, sigam lá, é o @secal31. Sigam-nos no Instagram, no Google+, tem também o grupo do Sessão 31 no Telegram. O link vai estar no post do podcast, no site. É isso aí, galera. Bom, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. De nada. E é isso aí, pessoal. Vamos iniciar, então, agora a análise do episódio. Bom, é isso aí, episódio After Image, terceiro da sétima temporada de DS9. Vamos lá, em primeiro lugar eu quero saber de você, Roberto, o que, que você acha de maneira geral desse episódio? Então, eu sou suspeita, porque a sétima temporada de Deep Space Nine é incrível, mas esse episódio, assim, eu acho a atriz muito, eu acho que ela faz muito bem esse papel, sabe, da Esri. A gente tem logo antes desse, a gente tem um episódio em que ela é introduzida na sétima temporada, quando ela tá tentando ajudar o Cisco, naquela luta entre os Parais, né, e os profetas e tal, enfim, daí eu acho que quando ela chega lá, cara, só melhora, sabe, porque ela já se mostra frágil. O nome do episódio? Qual é o nome do episódio? Qual? Anterior. Não, que ele encontra a órbita do profeta. Assim, assim, a temporada começa com Image in the Sand. Aí, no final do Image in the Sand, a gente é introduzido a ela. Aí vem o Shadows and Symbols, que é um... Ah, Shadows and Symbols. Isso. Aí, né, ele encontra a órbita do profeta, né? Exato. Desculpa. O órbita do emissário. Isso mesmo. Tem essa razão. E, enfim, eu acho que ela faz muito bem esse papel, sabe? De mostrar toda a fragilidade dela e essa coisa toda, e é o contrário da Dex, né, da Jadzia. E quando ela chega na estação, nossa, muito bom, sabe? Todas as situações, assim, eu sinto por ela. Eu acho o episódio muito bom, assim, ela é muito boa, faz muito bem o papel. Eu acho que o papel de cada um, sabe, ficou legal, assim. Tu consegue imaginar, tipo, a Kira meio, sabe, com o pé atrás de, sei lá, de ficar amiga dessa pessoa nova que tem substituído a Jadzia, sabe? Acho que todo mundo tá no seu papel ali, o Quark e o doutor, o Bashir ali meio que fazendo... Sabe, fazendo uma competiçãozinha. Enfim, eu acho a pessoa muito foda, muito bom. É muito legal esse lance que você falou dela ser bem diferente. É legal que, assim, da Jadzia ela só tem os olhos azuis, né? Porque o resto é totalmente diferente, né? É isso que eu achei legal dos caras. Acho que eles acertaram nisso, em não tentar fazer uma nova Jadzia. Pelo contrário, né? Eles se esforçaram praticamente em todos os pontos mais em que a Jadzia tinha, sabe, aquelas características mais contundentes, por exemplo, ela gostar dos Klingons e tal, ela ser uma mulher mais segura de si. Então é legal que a Ezra, eu também concordo com você, que sempre gostei muito disso. Bom, e você, Ricardo, o que você acha de maneira geral do After Image? Ah, cara, esse episódio, porque ele vem logo depois desse Shadow and Symbols, né, que é um episódio puta agitado, tem todo aquele negócio de restaurar a honra da Jadzia, ou restaurar a honra não, de levar o nome da Jadzia pro Estovocore, e ia ser bem parado. Às vezes eu ficava meio assim, falei assim, putz, grilo, esse negócio não vai desenrolar não, essa história, né? É um episódio de introdução de personagem, né? Que é aí que nós nos conhecemos mesmo a Ezra, né? Nos outros só foi oi, né? Sou eu, né? Mas eu gostei desse conhecer a nova Dex, a situação com o Worf, né? Mas assim, eu achei ele bem parado, né? Ele é um episódio mais parado, pra falar a verdade, né? Ele não é tão agitado como o anterior, né? Com tanta ação como o outro. Mas eu acho que é mais isso. No geral é mais ou menos, mais ou menos. No meu caso, cara, eu gosto muito desse episódio. Essas características que você falou, Ricardo, eu entendo, de fato, ele é um episódio feito justamente para apresentar personagem, mostrar o convívio, ou melhor, as interações dela com os outros personagens regulares da série, né, dos principais. Então, esse é o intuito do episódio. Esse episódio, ele tem bem uma cara de série que nem das atuais, assim, nesse sentido de, mais os diálogos, né, você tem ali as interações. E isso, pra mim, que eu acho que eu gosto demais desse episódio por causa disso, desse desenvolvimento bem feito da Ezri, e como que ela interagindo com os personagens acaba soando orgânico, sabe? Pra mim parece bem natural. É como se cada um fosse reagir mesmo daquele jeito. Eu acho que o que ajuda bastante nisso é que eles estão na sétima temporada, né? Então, os personagens todos ali já estão muito bem desenvolvidos, né? Você tem, né, quantos episódios já que você já conhece cada um deles ali. Então, eu acho que ficou bem legal a maneira como eles colocaram a Ezri para reagir a eles e eles reagindo a ela. E eu gosto muito da atriz. Esse acaba sendo um episódio realmente feito pra mostrar quem é essa personagem nova. E acaba sendo um dos episódios na sétima temporada mais focados na Ezri. Eu acho, e eu já vi que muita gente pensa parecido, que esse é o melhor episódio mais focado na Ezri que produziram. Porque tem alguns, pelo menos, cara, tem dois, assim, que eu acho meio... até meio ruinzinhos, assim. Que é aquele Field of Fire e tem também aquele Prodigal Daughter. Esse Prodigal Daughter eu acho bem fraco, assim, sabe? Então acho que eles se sucederam melhor aqui no After Image. E o que eu mais gosto é que no meu caso, eu acho que todos os diálogos são muito bons, me prendem bastante a atenção. Apesar de não ter muitas coisas acontecendo, você tem diálogos muito bons. Então acho que para mim funciona mais. Engraçado, eu acabo me lembrando mais do After Image do que do Shadows and Symbols, que é o episódio que o Ricardo tá falando que é mais agitado e tal. Realmente é um episódio mais ambicioso, né? Você tem tudo aquilo sobre a revelação de quem é o Cisco, como ele foi concebido e tal, são coisas muito importantes, grandiosas. Mas eu sempre me lembro mais, parece que, posso até dizer que eu gosto mais desse, não tô dizendo que é melhor necessariamente, acho que pra mim ressoa mais, sabe, tem mais ressonância. Eu gosto muito da personagem, eu gosto bastante da Ezri mesmo, eu acho que a Nicole Deboera, a atriz, ela faz um bom trabalho. Depois a gente vai falar sobre detalhes de como ela foi contratada, algumas coisas que eu andei vendo no Memory Alpha, né, de alguns livros, principalmente daquele Deep Space Nine Companion, que tem algumas informações. Mas é isso, no geral, é mais um daqueles episódios sem grandes pretensões que eu gosto muito, né? Não é à toa que direto eu acabo escolhendo esse tipo de episódio pra gente cobrir aqui no podcast, né? Dificilmente eu pego um episódio realmente grandioso, alguma coisa, né? É mais esses assim. A sétima temporada, gente, eu não sei, eu tô falando por mim, na real, eu revisito mais a sétima temporada do que qualquer outra, eu acho. O que mais me incomoda, de verdade, assim, eu acho a sétima temporada muito boa, mas ela tem alguns episódios que eu acho bem descartáveis. Como, por exemplo, eu tinha citado lá o Field of Fire e o Prodigal Daughter, e Emperor's New Cloak, apesar de divertido do universo do espelho, eu acho bem descartável. Mas o que mais me incomoda mesmo é o lance do Ducati. A gente já discutiu isso em outros podcasts, sabe? Dele virar essa figura do mal, evil, assim, sabe? Isso, pra mim, perde muito do que o Ducati sempre foi como personagem, assim. Então, eu fico realmente, sabe, com um pé atrás com esse direcionamento. Apesar de que ele acaba sendo bem realizado, né? Tudo muito... você fica com a atenção presa, né, na série. E até porque também acho que é uma construção que vai se fazendo a partir da sétima temporada. Tipo, aquele episódio... tipo assim, primeiro ele enlouquece com a perda da Zial. Depois ele enlouquece daquela vez com o Cisco. Meu Deus, tu tem que acreditar em mim, sabe? Então acho que ele vai enlouquecendo aos poucos na nossa frente, sabe? Sim, ele perde a Zial... No final do arco. No da sexta. Né? Isso. Aí tem esse episódio chamado Waltz, que é quando ele e o Cisco ficam lá no planeta quando cai lá o Shuttlecraft, né? Que ele tá sendo transportado e tal. E daí tem diálogo. Cara, esse pra mim foi um grande episódio. Só que o problema que eu vejo, assim, eu sei que a gente tá desviando aqui, mas já que entrou nisso. Sabe, no episódio, quando o Ducati chega, tá lá o Weiyun e o Damar. Cara, o Damar simplesmente foi o cara que matou a Zial. Aí o Ducati, ele justifica se dizendo mais ou menos assim: ah, mas você não é o verdadeiro culpado? Porque o verdadeiro culpado é quem tava guiando você, mais ou menos isso. Foi o Cisco que apertou um gatilho, alguma coisa assim, cara, que ele fala. Isso eu acho uma escrita tão, sabe, até meio, sei lá, descuidada, querer te convencer, assim. Não, eu realmente não compro essa ideia, sabe? Pra mim, ali já mostra que esse Ducati não é o mesmo... assim, não é o mesmo tratamento, vamos dizer, sabe? Que o personagem tinha em termos de ser... de ter vários tons, sabe? Mas eu acho que talvez ele falar isso seja uma forma de mostrar que ele tá sendo traiçoeiro, sabe? Tipo, que ele tá sendo mentiroso todo... porque, assim, é tão... realmente, sabe? É tão infantil isso daí do cara dizer: ah, foi o Cisco que apertou o gatilho, que... que realmente não pode ser verdadeiro, ele não pode ter esse sentimento de verdade, assim, eu realmente não acredito nisso. Mas aí talvez seja tipo assim, pra ele dizer: ah, tá, olha só, eu te perdoo, sabe, acredita em mim que eu te perdoo, entende? Então, mas ó, Roberta, eu concordo com você. Eu te perdoo, seria... mas tem, ó, virando a esquina, você tá ferrado. Então, é isso que eu ia dizer. O legal é se fosse assim, o episódio... porque essa cena é meio que no começo do episódio, ia ser legal se terminasse... com o Damar andando assim, ele sofre uma emboscada e é o Ducati. Aí o Ducati fala baixinho: sim, Damar, eu te perdoo. E o Damar morrendo na mão dele, entendeu? Aí ia ser legal, entendeu? Aí ia ser um arco do episódio, tipo, caralho, que foda. Ducati continua sendo esse cara que muitas vezes você não consegue prever o que vai acontecer, o que ele vai decidir, né? Então, mas do jeito que ficou, sabe, é complicado. Não, mas é que talvez é porque ele estivesse mais preocupado com a tarefa, tipo, de soltar os Power Race e tal, a parada toda, de poder, sabe? É, seria, mas legal, mas e quando ele conseguiu, né? Ia ser legal se mostrasse ele, ah, agora não preciso mais de você. Aí, mata o Damar. É. Enfim, né? Mas esse não é o podcast do Ducati. Ô, droga. Se deixar, né? Se deixar, né? Mas é isso aí. Então, galera, vamos partir agora para uma análise mais aprofundada do episódio. O episódio começa, a primeira cena eu achei bem legal, que é a Ezri conversando com o principal personagem da série, que é o Morn. Morn. Personagem mais falante. É, tem essa também, né? E o legal é que ela fala alguma coisa, você não tem nem ideia de quem eu sou, ela fala mais ou menos isso pra ele, né? É, eu acho legal isso porque é tipo um espelho, o Morn somos nós, né? Porque nós também, né, a audiência, nesse ponto, não sabe, pelo menos não muita coisa até agora. Então, achei uma boa maneira de começar a história. E estavam falando que esse episódio é exatamente um dia depois do que eles chegam no, na estação do Shadows and Symbols, né? Porque é legal, né? A última cena do Shadows and Symbols é quando ela chega, né? Vai cumprimentando todo mundo, né? Do tipo, hein? Quem é essa doida, né? É legal porque mostra a carinha de todo mundo assim, junto, né? Legal que juntaram todos do elenco e eles estão assim olhando, né? Ué, quem que é essa daí? Todo mundo com aquela cara de dúvida. Faltou tipo, sabe aquela da entortada com a cabeça, tipo cachorro assim, olhando pra ela? Achei bem legal. E daí uma boa maneira de terminar o episódio lá, né? A próxima cena é bem bacana, porque na verdade é uma continuação, ela tá andando pelo promenade e ela olha pro templo bajoriano. E é bem bacana porque tem uma puta significado. Ela morreu ali, a Jadzia morreu ali. Ela vai entrar nesse templo, né? E é legal que a primeira personagem que ela conversa é a Kira. Muito, muito bacana, pelo fato de ser o templo e tal. Ah, e uma coisa que é o momento hairstyle, né? Que é a temporada em que eu acho a Kira tá mais linda com esse corte de cabelo aí. Cara. Ah, eu também gosto. Concordo. Na verdade, concordo. Eu gosto dela de qualquer jeito. Ela pode ficar careca, com cabelo você pode ter certeza. Eu maravilhosa. Você pode ter certeza que eu e o Ricardo concordamos em gênero e número e grau com você também. De qualquer jeito. Inclusive, hoje em dia também. Tá sim, ela tá mais linda do que ela era, eu acho. Sim. Cara, que... Você lembra, só um parênteses aí na convenção lá na Starcom lá do Odo, você lembra quando passou o vídeo da Naná Visitor, o Renê falou, nossa, como que ela consegue continuar linda desse jeito e tal, ele fala isso. É. Não, e eles melhoraram muito o visual da Kira, né, porque nas primeiras temporadas ela tinha aquele uniforme que tinha umas ombreiras, assim, não era muito legal aquilo, né, então eles melhoraram bastante esse uniforme dela também. Ah, no uniforme, não reparei. Sim, sim. E esse cabelo, eu não tinha reparado quando, naquelas definições antigas, né, baixa definição, que tinha tranças, né? Tem trancinhas assim no negócio. Falei, nossa senhora, eu nunca tinha reparado nisso. É, mais ou menos isso me lembrou, isso me lembra, né? É, algumas tentativas disso que eu lembro pelo menos lembra a Belana Torres, tem episódio que ela também, colocaram nela trança assim, né? Então fica bem legal as tranças. Tem. Se eu não me engano, putz, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi em apenas um episódio até. Tem que ver isso. Mas eles fizeram experimentações de cores de cabelo. Esse é o momento hairstyle, né, o Ricardo? Então, total. A gente tem que fazer um podcast sobre isso, hein? Os diferentes hairstyles. Né? Tanto que o Scott, na terceira temporada, tem penteados diferentes também. Olha aí, tem um monte de coisa aí. Tem assunto aí, vamos preparar essa pauta aí, certo? Tá, mas é que antes disso tem que ver a pauta da moda de jornada. Tipo, falar daquelas roupas do Justice, aquele episódio horroroso da primeira temporada de TNG. Aquele que parece mesmo episódio, o Cisco indo viajar com a família, você olha pra aquelas roupas e fala, gente do céu, que roupa horrorosa, velho. E as roupas do Jake? O Jake, ele mereceria um episódio inteiro à parte. Como é que fala? Tipo, a moda da família Cisco, realmente, cara. É sensacional. Ainda bem que eles foram pra culinária, né? Pra área de culinária, né? É verdade, já pensou. Roberto, você lembrou do Justice? Tem cena lá que parece tipo soft porn, assim, né? No Justice. Não, não? Aquela cara de anos 80, né? Sim. Muito louco. E aí também tem aquele episódio que as mulheres, um episódio trio horroroso, que as mulheres são as donas do planeta e tal. E aí bota um hiker com uma roupinha. Isso. Que, meu Deus, Angel One. De gelo. É o Angel One esse aí. Esse. Isso. O hiker com o peito de fora, né? Assim, aquela bombona. Nossa, que cena, cara. Tá pior. Mas é isso. Não sei como que a gente chegou nesse assunto, mas é isso aí. Porque eu tava dizendo que a gente, antes de fazer um episódio sobre cabelo, a gente tem que fazer sobre moda. Moda é muito mais legal. Com certeza. E, nossa, cara, eu tô lembrando de as roupas civis, né? Nessas séries até esse ponto. Hoje em dia, você vê, ó, agora que você falou disso, nos filmes do Abrams, por exemplo, as roupas civis são mais próximas do real aqui. É mais ou menos que nem na Enterprise, que era mais pro nosso dia a dia, né? Perdeu-se, Roberto, essa coisa das roupas civis serem que nem de palhaço que tinha antigamente no Star Trek. Então, mas era engraçado que não era só em Star Trek, né? Tu pensa de Volta pro Futuro. Até hoje o pessoal brinca, né? Quando chega, tipo, na data ali que seria a data que o McFly vai pro futuro, e aí, tipo, tem aquelas jaquetas prateadas, né? Tipo, até acho que ele sempre tinha uma ideia tipo, de fazer um negócio muito absurdo, assim. Assim, você quer dizer naquele longínquo ano de 2015, né? Não é isso? É. Isso. When you kiss me. Próxima cena, bar do Quark. Ela tá lá, o Quark oferece um blood wine. Isso é muito importante pra gente definir, né? As diferenças da personagem em relação à hospedeira anterior, a Jadzia. Porque a Jadzia tomava blood wine como se fosse água, né? Assim como ela tomava Ractadino também. E aí, nesse episódio, a gente vê que ambas as bebidas a Ezri não suporta. Isso foi bem legal. Mas ela gosta de jogar tongo. É, na verdade não é que ela gosta, né? Ela só cita aí, né? Não é isso? É, ela cita, mas tipo, ela não ela se mostra, eu acho que ela mostra não mostra ela... desprezo nem desgosto com o tongo, isso. Né? Principalmente que ela lembrou que tava com dívida aí, né? Que o Quark tava devendo pra ela. E daí, tipo, o jeito todo que ela fala, sabe? Uma coisa meio rindo, assim, não é? Sorrindo, sabe? Lembrando do jogo e tal, então parece que ela gosta. Ah, e agora que você falou, não tô lembrado se em episódios futuros ela vai jogar tongo, hein? Ó, tem que lembrar. Acho que não me lembro também. É curioso. Não se preocupem, que agora eu tô no meio já. Não, tô no sétimo episódio. Eu vou assistir até o final agora. Pois é, aconteceu isso, né? Eu falei pra vocês, vale a pena rever alguns episódios anteriores, porque é tudo meio contínuo. A Roberta, ela não entendeu direito, porque ela continuou. Tá. É tua culpa, né? Tipo... Tu sabe que é tua culpa. É foda. Não, mas é porque essa sequência realmente é. Aí quando você pensa, não, mas ali no meio já não é tão sequência. Aí entra os últimos 10 episódios que é a sequência total, né? Exato. Aí que não para mesmo. Ai, fora que tem aquele monte de episódio com o Vic Fontaine. E é tão legal. Eu gosto do Vic Fontaine, é mais ou menos, assim. Às vezes eu acho meio exagerado a importância que dão pra ele. Mas ele é divertido. É um cara carismático. Aí tem um monte de cena que não faz sentido, que não tem porque tá ali e tal, mas acho que... Mas como eu adoro jazz, pra mim fica tudo ótimo, sabe? Tô escutando uma música que eu adoro, vendo uma série que eu adoro, tipo... Não, é legal no... No episódio que o Worf vai casar lá... Não, desculpa, que é no episódio... É no episódio que a Jadzia morre, não é? É sim, porque é onde... No seguinte, não é? Não, no Tears of the Prophets, que é quando ela morre, ela fala que ela quer ter um filho com o Worf. Aí tá o Bashir e o Quark no bar do Vic, e a música que o Vic toca pra eles é alguma coisa assim, for tipo... The losers. For the losers. To the losers, né? Bless them all, e tal. Here's to the losers, bless them all. É muito louco. Essa cena é meio bacana, né? Que acho e aí que depois... Fala, desculpa. Não, eu lembrei que ali é o primeiro contato que o Bashir tem com o Fontaine, tanto que ele fica... Bashir não, desculpa, o Quark. O primeiro contato que o Quark tem com o Fontaine, tanto é que o Quark fica impressionado com, sabe, o quanto o cara parece real. E depois ainda diz, que legal, agora eu vou voltar aqui com a minha sequência. E aí no episódio seguinte, porque daí depois que o Jadzia morre, daí o Orfe aparece lá destruindo o bar. E aí o Vic dizendo, tipo, reclamando, gente, olha só... os meus músicos estão, já querem ir embora. E aí eu não me lembro se é pro Cisco que ele tá falando, não me lembro pra quem que ele tá falando. Eles dizem, tá, mas eles são músicos holográficos. Eles dizem, tá, mas eles não sabem, né? Acho que é pro Quark mesmo. É muito bom, porque ele vai lá e quebra tudo. Cara, alguém tem que trazer o Vic Fontaine e o Darren, né? Imagina ver um show do Vic Fontaine, cara. Ai, que demais! Imagina assistir um show do Vic Fontaine, cara. Muito foda. Cantando The Best Is Yet To Come. The Best Is Yet To Come. Tem aquela... Fever, quem canta é a Nana Visitor. Tem várias músicas. Depois eu vou colocar aí. Essa dos Losers é do caralho. Tô tentando lembrar, tem mais aí. Obviamente tem mais. Por exemplo, aquela que ele canta pro Worf é a música favorita da Jadzia, segundo mostrado no episódio. Então também é uma bem bacana, que o Worf se irrita lá e quebra tudo. Então se ele tocar essa música ao vivo, já sabe o que você tem que fazer. Uma hora você tem que chegar, se irritar e quebrar tudo também pra ficar igual. Imagina isso. Recriação de preferência no holodeck, porque se for no mundo real, tu vai ter que pagar tudo. Não, mas já tá pré-pago. Divertido. Não, com certeza é uma coisa pré-paga já, entendeu? Você já tem direito a quebrar tipo umas duas cadeiras, assim, duas mesas. Mas, seguinte, ó, nessa cena o mais importante mesmo, eu sei lá se é o mais importante, mas é muito relevante, é o finalzinho dela, porque o Worf entra bar do Quark e ele olha meio feio assim, né? Ele tá relutante em relação a Ezrin. Pô, porque realmente é foda, né? Ele tem essa fé, os Klingons e tal. É, eles fizeram todo esse esforço, né? Que o Ricardo tava até comentando aí no episódio anterior de levar, né? Aquela criança de levar a Jadzia pro Stovokor, né? Meio que a alma dela e tal, que pra poder descansar como uma guerreira e tudo mais, porque tinha morrido uma morte inútil e tal. Depois de tudo aquilo, puta negócio heróico, né? Tudo mais, e aí dá de cara justamente com a. Né, com a próxima hospedeira. Então parece que na cabeça dele deve ser uma loucura. Será que foi em vão? Será que sim, que não? Né, o cara fica confuso. É, o Worf acho que ele tá na pior situação, porque isso que depois ele até mais adiante ele fala, né? É, que eu não sei se é pior ter te perdido de uma vez só, né? Ou ficar nessa. Porque na real ele fica num limbo, né? Tipo assim. Eu não tenho mais a Jadzia, mas ela tá. O Dex tá por aí, né? Mas deve ser uma situação de bosta essa. Na verdade, seria uma situação de bosta pra qualquer um de nós, assim, pro, né? Pessoas, né, daqui normais, sei lá, normais não, desse tempo nosso aqui. Imagina pro Worf que tem toda essa crença aí. Uma coisa que eu acho que eu vi. Isso foi, eu trouxe do episódio passado. Quando falam que a Ezra é conselheira, né? Fala assim, você é terapeuta, por que, que todo mundo fica com essa cara surpresa, né? Aliás, é legal esse lance, eu queria comentar, né? Antes dela, a gente só ouvia menções a outros conselheiros. Nunca apareceu, pelo que eu me lembro e pelo que eu pesquisei, nunca apareceu outro conselheiro aparecer mesmo em tela, exceto a Diana. Porque a nossa referência é a Diana, sobre conselheiro, né? Porque eu lembro bem que na série clássica, cara, quando você tinha... Tem um episódio lá que é o Court Martial, e nele é dito que o McCoy, quando tá apresentando lá a ficha do McCoy, mais ou menos, né? Na hora lá da corte marcial, o McCoy é o cara que manja dessa parte de psicologia, ele tem essa formação. Então, é meio que dá pra gente entender que naquele período, quem fazia ambos os trabalhos era o médico-chefe, ou o médico. Né? Então, aqui nessa, sei lá, pós-TNG, vamos dizer assim, é mais separado isso, né? Então, tem essa figura da conselheira. Mas, de fato, pelo que a gente pode lembrar, além da Diana mostrar em tela mesmo, só chegou aí a Ezri, né? Acho que é isso mesmo, né? Então, é interessante, cara. Achei também bacana, porque a gente lembra imediatamente da Troy nessa hora, quando ela Sim. fala essas coisas, né? Uma boa referência. É, agora é o seguinte, a próxima cena é... Na sala do Cisco. Ela tá bem receosa ali com a figura do Worf e tal. No caso do Cisco, ele teve um episódio inteiro, que foi o episódio passado, para desenvolver essa introdução com a personagem. Então esse aqui é mais focado. Lógico, a maioria dos diálogos são com ela e o Cisco, e ela e o Garak, mais tarde. Mas em termos de apresentação, a gente vai ter ela com todos os outros personagens. O Cisco aqui não tá sendo apresentado a ela. Isso já foi feito no episódio anterior, né? Em termos de mostrar a reação dele. ele fala assim, ó, é, lembra, ele fala aqui nesse momento, tipo, ah, os trios não podem, tem essa regra, né, de não se relacionar com afetos, sei lá, de relacionamentos de hospedeiros anteriores. Isso aí faz a gente lembrar do episódio Rejoined, lá, em que a Jadzia passa por um problema desse, né, com aquela doutora trio. Então... O que, aliás, mostra que o simbionte da Dex é um revoltado com as tradições. As favas com as tradições. Sim. Com a família tradicional trio. Família tradicional trio. Nossa, é verdade, hein, cara. O Dex, né, o simbionte, ele é um badernista aí, ó, praticamente. É comunista. É, esquerdopata. É anarquista, né? É um esquerdopata, esse Dex. Aí, né? É esquerdopata. Era esse termo que fugiu, assim. Muito bom. Não, mas tanto é que a Ezri vai chegar e ir pra cama com o Worf, mas, né, lá naquele arco final da série. É, por isso que eu tô falando, porque, tipo, já teve aquela outra, depois vai ter o Worf, tipo, o simbionte. É um horror. É, assim, não. Dane-se, eu tô afim, vai, né? Tanto, é. tanto que um dos hospedeiros era o assassino lá, o Joran, não é o Joran? Isso, acho que sim. Affirmative. É, nessa cena do Cisco, então, a ideia é que ela tá desconfortável, a gente tá vendo isso, e ela quer voltar pra USS Destiny, né? Aquela nave que ela estava antes. Ela quer sair da estação, ela não quer ficar aí. Até esse ponto a gente vê isso. Próxima cena, a gente vai voltar pro bar do Quark. É, o mais importante dessa cena é porque, assim, na mesa, estão ali na mesa o Bashir, o Odo, né, o Garak e o Miles, né, o O'Brien. E aí a gente vai ter a introdução da história, mesmo do episódio, em termos de plot, que é o Garak tendo que confrontar, mais pra frente a gente vai ver isso. Ele tem o lance da claustrofobia dele, ele tá decifrando essas mensagens cardassianas, ele tá com esse trabalho pra inteligência da Frota Estelar, né? Isso aí é importante pra história, pra guerra, isso conecta com o arco da guerra todo, né? Então a gente tem isso como background também. Eu tava vendo, cara, que é o seguinte, no Memory Alpha, na página do After Image, tem dizendo, inclusive, informação que tá no Deep Space Nine Companion, que na verdade, a primeira versão do roteiro do René Tivaria, né, que é o roteirista desse episódio, era pra ser focado mais no Garak, mais nesse lance dele ter que, sabe, tem esse problema da claustrofobia e tudo mais, e que a Ezri estaria ali pra ajudá-lo, mas não seria tão essa coisa mais focado nela, sabe, eles mudaram isso, eles acharam que parece que o lance de mudar isso é porque se fosse mais focado no Garak, é meio que a Ezri estaria mais em paz consigo, e ao mesmo tempo eles tinham que desenvolvê-la, colocando esses problemas que ela tem, acabou ficando mais focado nela e menos no Garak. É, porque eles teriam que fazer a Ezra bem... É, como que fala? Mais competente, assim, né? É, mais competente, mais segura de si, né? Sim, sim. Coisa que ela não é, né? É, pelo menos... É, porque se mostrasse só ela tendo todas essas dúvidas e tudo, e ainda assim tentando tratá-lo, ia ficar uma coisa meio perdida mesmo, né? Sim. A gente não ia saber de onde veio direito. É. Tanto é que a solução que ela chega para o Garak é meio que ela foi por acidente, porque ela tava no lugar certo na hora certa, né? Não, e você sabe que isso aí, cara, também tá nessa página do After Image no Memory Alpha, que é coisa que tá no Companion da DS9, e esse é o tipo de coisa que o roteirista, ele coloca como um problema. Porque, olha só, eu ia comentar isso mais no final, mas já que a gente chegou aí, ou melhor, acho que eu vou deixar pra comentar no final mesmo, quando a gente for falar dessa cena, tá? Que tem a ver com esse lance de acabar sendo meio que por acaso, né? Na próxima cena, né, na cena seguinte, é onde a gente vai ter o breakdown mesmo do Garak. Onde ele vai ter esse piripaque aí todo, né? A coisa da claustrofobia, ele vai ter um ataque disso, né? E isso é um callback lá pro episódio duplo, né? A gente tem aquele episódio duplo da quinta temporada que é excelente, que é o In Purgatory Shadow by Inferno's Light, que é onde a gente, pela primeira vez, vê, sabe dessa característica. A gente vê ele tendo também problema sério com isso lá, não é esse ponto, né, de cair desmaiando, que nem aqui, mas lá a gente vê essa falha, né, esse problema que o Garak tem pela primeira vez. É, eu até queria ter reassistido esses dois episódios, mas eu já vi várias vezes na minha vida, cara, aqueles dois ali, cara, estão entre os meus favoritos. Mas nunca é o episódio cansa, né? Da prisão, né, que descobre que o Julian é... que tá na estação é um transmorfo. Além de outras coisas, cara, é tanta coisa. A gente vê uma arena de MMA entre Worf e Jem Hadars, né, cara? É sensacional. Sim. A gente vê o verdadeiro Martok até aquele ponto. O Martok tava preso e sem um olho, né? A primeira vez que a gente vê ele ali naquela condição. É legal que fica o Martok meio como se fosse o treinador do Worf ali na treta com os Jem Hadars, cara. O Worf, acho que é o episódio mais B10 do Worf, assim, incrível. Mas em termos... muito desenvolvimento nesse sentido da guerra e do conflito com os Klingons. Naquele episódio é onde o Gowron, ao final, né, acaba voltando com o Tratado de Paz, da aliança, né, com a Federação que tinha sido cortada e tal, na temporada anterior. É tanta coisa importante ali nesse episódio. Mas só um pouquinho. O Gowron volta quando o Sisko vai com o O'Brien e com o mais não sei quem, com o Odo, acho. Então, olha só, é aí que tá. Nesse episódio, esse que você tá falando é o Apocalypse Rising, ele é o primeiro da quinta temporada. Nesse é onde ele fala, vamos dar uma parada com isso daí. Só que não é oficializado, sabe? Não. O que eu tô falando é aquele que eles vão pra Cronos aí desmascaram. Esse que você tá falando é o primeiro da quinta temporada, é o Apocalypse Rising, que vai o Odo, vai o Worf, vai o O'Brien, todo mundo fantasiado de Klingon, né, o Sisko também. É ao final, né, tem aquele lance de desmascarar o Changeling, mas não tinha sido oficializada a volta da aliança. Só vai mesmo episódio depois. Ah, sim, que daí o Gowron só diz, tá, beleza, vamos parar com essa bosta aí, né, tá. Voltando então, Garak vai desmaiar. Aliás, é curioso uma coisa, né? Sendo chato, quando o Garak começa a ter esse troço, eu fiquei prestando bem atenção na maquiagem, sabe? Principalmente na essa parte nos ombros, assim, na. Como que chama? Essas cartilagens dos Cardassianos, né? Eu comecei a reparar que ele começa a mexer demais e começa a descolar, sabe? Ai, que horror! Meu, eu fiquei pensando assim, que o Ira Bear, com esse lance do documentário What You Left Behind, ele tá meio que fazendo muito assim, meio que campanha indireta, falando sempre, vamos, né, tem que ter a DS9 em HD também, remastered, que nem fizeram com a TOS, com a TNG principalmente, tal, não sei o quê. E eu fico pensando, cara, você tem noção da quantidade de coisas que a gente vai conseguir enxergar com isso, né? Se eu já tô conseguindo ver. Mas é legal, né? Dá pra notar umas coisas, assim, nessa cena, inclusive. Mas é normal. Garak! Order to the infirmary. We have a medical emergency. Garak! Então, próxima cena, a gente tem lá na enfermaria. O Dr. Bashir olhando pro Garak. Essa cena vai levar eles a andarem ali pelo promenade. O Sisko vai acabar tendo a ideia, que eu acho que é muito legal pra história, que é de chamar a Ezri pra ajudá-lo, pra ajudar o Garak. Então acho bacana que acaba sendo... Acho bem legal que dá alguma coisa pra Ezri fazer, que tá dentro da área dela, só ela pode fazer, vamos dizer assim. Ela é a conselheira que tem aí, ainda que seja assistente. Então achei bacana, uma maneira de ter ela tendo que fazer alguma coisa ali, sendo útil mesmo. E ela de cabeça pra baixo. E quando o Sisko vai conversar com ela, eu acho divertido. Não é divertido o fato dela estar de cabeça pra baixo, mas assim, eu acho legal essa exploração que ela vai fazendo do que cada um dos anteriores gostavam de fazer e ela vai testando, né? Então, tipo, vai pedir Rectagina, não gosto dessa bosta. Ah, Bloodwine, não gosto. Ficar de cabeça pra baixo, não gosto. Mas ela vai tentando as coisas, sabe? Acho divertido isso. Isso eu achei bem legal também, né? Nesse episódio dela... Vai tentando, né? E ao mesmo tempo é legal que dá pra gente imaginar o que, que deve ser você ser um trio com um simbionte, sabe? Eu achei legal isso. Você vai tentando. Não, pior que ela não tinha treinamento nenhum, né? Pra ser unida, né? Ela nem queria, né? É. 15 minutos de uma palestra, de uma conversa com uma pessoa. Toma que é teu. Fez um intensivão, assistiu um tutorial no YouTube, né? Já tá pronto. Partiu. Bora lá. Mas eu sempre achei legal a maneira como inventaram isso, de que ela tava na Destiny, na USS Destiny, aí deu um, sei lá, o simbionte começou a ter um problema, ela era a única tribo ali, tinha que ser ela mesma, não tinha outra opção. Sei lá, eu sempre gostei. O simbionte tava com enjoo. Então, isso eu achei sempre legal. Eu tava vendo uma entrevista do Ron Moore, né, o Ronald Moore, que era roteirista aí, um dos maiores roteiristas da série nessa época aí, ele falando que ele achou bacana a ideia de ela ser meio que, quando eles estavam bolando a personagem dela ter, tipo, ser uma jovem, meio que acabou de sair da academia, a ideia era essa, que daí, ao mesmo tempo que ela era inexperiente, ela ia adquirir do nada uma consciência de 300 anos, né, de 8 vidas passadas e tal. E parece até que eles até tinham pensado em talvez fazer uma cena dela junto com a Jadzia, sabe, como se, mas talvez, por quê? Porque no episódio em que a Jadzia, no primeiro episódio, no Emissary, mostra, lembra que mostra a Jadzia e o Curzon? Recebendo o simbionte do Curzon, aham. Uhum. Então, eles parecem que queriam fazer... Os dois fazer... na mesa de operação, né? Isso, exatamente. É onde a gente vê o Curzon, assim, né, no comecinho ali. Então, eles pensaram em que talvez tivesse, talvez pudessem fazer isso, mas achei até legal, né, pra que repetir, né, fazer diferente. Isso aí foi legal. E outra coisa também, na sequência a gente tem uma cena no Quark, que o Bashir tá conversando com o Quark. O Quark se mostra tão interessado quanto, sei lá, pela Jadzia, porque ele já olha, tipo a Jadzia, né, é o mais próximo. The next best thing, que nem ele fala, né, é muito legal. Tá valendo, né, tipo, tá valendo. E é legal que o Bashir se mostra totalmente desinteressado, não é a Jadzia, né. Não tá nem aí. E é legal porque a gente sempre viu ele interessadão nela. E o mais bacana do desenvolvimento né, dessa temporada é que quem vai, tipo, ter um relacionamento amoroso mesmo com ela é o Bashir. Isso eu achei, tipo, um bom, sabe, um payoff pro Bashir. Tantas temporadas ele querendo a Jadzia, mas acabou ficando com uma outra Dex, mas foi que combina mais com ele, sei lá, então. Eu achei tudo a ver também. O casal é jovial, né? Aliás, uma coisa que eu tava vendo, eu achava, cara, eu sempre achei que essa atriz, a Nicole DeBoer, eu sempre achei que ela fosse bem nova, mas assim, bem nova quando ela estreia aqui. Eu achei que ela tivesse 19, 20, 21. Cara, eu fui ver, nessa época ela já tava com quase 20, 28, sabe? Nossa senhora! Esse episódio, ele foi exibido em outubro de 98. A Nicole, ela nasceu em 1970, então ela tinha de 27 para 28 anos nessa época. Olha só isso, né? E o curioso é que você olha para as fotos dela de hoje em dia, ela parece que tem, sei lá, seus quase 40, na verdade ela tá com quase 50, né? Imagina isso, cara, envelheceu muito bem. E o pior é que eu lembrava dela... Eu sabia que ela tinha feito o Death Note, mas eu lembrava mais dela naquela série O Vidente. Então, olha só, eu não assisti, tá? Mas eu vi que ela... que assim, a contratação dela, né? Já que estamos falando disso, vamos falar desse lance da contratação. Porque quem contratou, quem trouxe ela foi o Hans Beinler. Como é que é o nome do cara? É um roteirista que trabalhou em Nova Geração também. Eu lembro bastante dele em créditos de episódios. A gente viu muita coisa dele. Ele produziu muita coisa pra franquia. Peraí, eu tenho que acertar o nome dele, cara. Hans, mas enfim. O Hans Beinler, ele que trouxe ela porque ele tinha sido produtor de duas séries naquela época, um pouco antes ali, que era uma que eu esqueci o nome agora, e a outra é a série Tech War, que foi criação do Shatner, inclusive. Ela participou de um episódio de Tech War. Eu lembro de ouvir falar de Tech War também. Uhum. Né? E daí, ele parece que na época, quando ela atuou em um episódio, numa dessas séries, nas duas, não lembro agora, que daí ele falou, vou te conseguir alguma coisa em Star Trek um dia, tá, não sei o quê. Aí ela falou que ela achava que isso era só, tipo, sabe, falou por falar. E aí é isso que, no final das contas, ele acabou trazendo mesmo ela. É meio que pagou a promessa e tal. Então... aí, ó, viu? É bom ter uns amigos importantes, viu? Indicação aí, ó. E parece que trazê-la, ela especificamente, é porque eles estavam mesmo procurando uma característica que seria de uma certa vulnerabilidade. A atriz teria que, sabe, mostrar, ter isso. A personagem, né, da Esri, como a gente conhece, ela começa assim, bem vulnerável, né? Então, eles tinham isso como algo importante e ela acabou sendo contratada por isso também, né? E eu tava vendo outra coisa sobre a contratação que eu achei muito engraçada, né? Pensando até nesse sentido, nesse lance, né, da ter que ser meio vulnerável e tal. Parece que quando ela foi apresentada pro Rick Berman, sabe? Meio que ali, tipo, eles estavam nessas audições. Ela foi apresentada pra ele, aí parece que ela foi tomar uma água, ela tomou uma água lá, e sabe quando você toma água, e a água meio que entra no lugar errado, e você começa a tossir sem parar, mas sem parar? Já aconteceu isso com vocês, acho, né? Então, aí parece que aconteceu a mesma coisa na frente do Rick Berman, bem nessa hora, entendeu? Aí ela pensou, puta, acabou, né, cara? Estraguei com a minha contratação, com tudo, com a minha audição e tal. Mas não, eis que ela foi contratada. Aí eu imaginei, tipo, conectando uma coisa com a outra. Cara, olha como encaixou. Eles tinham que contratar alguém, queriam alguém que fosse, que transpirasse essa vulnerabilidade. Que coisa mais do que isso, naquele momento que aconteceu isso com ela, entendeu? No momento então, que você vai procurar emprego, né? Você faz uma mancada. Eu já me aconteceu isso quando eu tava apresentando TCC. Tipo, eu fui tomar um gole d'água e me engasguei e pensei que eu não ia mais, nunca mais conseguir falar da vida. Que cena, hein? Sim. Ai, caramba. Mas, ó, eu queria ver se eu descolo aqui. Ah, caramba, eu queria falar o nome das séries aqui que ela participava, cara. Puta que pariu. Dead Zone. Ela fez coisa pra caralho, né? Sim. Ela fez até um episódio, uma ponta em Stargate Atlantis. Isso, fez uma ponta em Stargate Atlantis mesmo, faz uns 10 anos atrás, eu tava vendo isso daí. Ah, achei aqui, ó. O Hans Beimler, ele tinha trabalhado com ela em Beyond Reality e o Tech War. São essas duas séries. Ele era produtor em ambos os shows, né? Então, aí tem esse lance. E ele, como eu já falei, ele escreveu muito Nova Geração também. É um cara que já era veterano nessa época. Vamos pular então, galera. Vamos falar de uma das cenas principais do episódio, que é quando ela é introduzida ao Garrick, os dois são introduzidos, ela vai até o shop do Garrick ali e eles começam a conversar. Esse diálogo eu acho muito bom, muito mesmo, sabe? Funcionou muito bem, a química dos dois personagens já achei de imediato uma coisa que funcionou otimamente bem. O que vocês acham aí? Eu acho muito legal porque ela mostra o quão despreparada e confusa ela tá, que vai bem ao encontro de tudo que a gente tá vendo do personagem até esse momento, né? Que, tipo, onde é que já se viu uma terapeuta ficar falando mais de si, sabe? Mas aí ele mostra que, na verdade, os dois estão com problemas, os dois estão tentando se achar na vida, sabe? Eu acho muito boa essa cena. E sim, acho que os dois funcionaram muito bem juntos, sim. É, ficou legal. É legal quando no final ele fala, ah, vou tentar seguir isso daí. Aí ela olha meio que pro nada, assim, pensando, eu também. Ela mesma, ela dá o conselho, sim, e ela mesma... Os dois eu mesmo, vou usar o mesmo dois conselho pra mim. É legal que também a gente tem muito sobre os outros simbiontes, aliás, os outros hospedeiros, né? Esse, como é que chama? É o top desse que morreu no Shuttlecraft e tal. Tem episódio que explora isso também e tal. Tem um episódio muito legal, que é da terceira temporada, chama Facets, que tem um ritual, que eles inventam isso lá, que tem um ritual trio, no qual você consegue transferir cada uma das, meio que das, da personalidade dos hospedeiros para as pessoas. Então, cada um dos personagens principais da série acabam fazendo nesse episódio, interagindo com a Jadzia, só que eles com a personalidade dos hospedeiros anteriores da Jadzia. Ah, que cada você transfere pra um amigo, né? Isso. Ah, tá. E aí é um episódio muito interessante porque você conhece bem sobre cada um deles, né? E é inclusive nesse que a gente vê aquele... O Joran, acho que é o Joran, né? Que ele fica com o Cisco. O Cisco fica como o Joran, que é o assassino. O assassino? Né? É, isso. Que tem uma cena muito legal que ele tá até preso na enfermagem, ou é no Brig, que ele começa a bater a cabeça naquele campo de força. Ah! Isso mesmo, me lembro. Nossa, tem um episódio bem bacana. É importante, sei lá, vale a pena comentar aqui que a gente já fez um Sessão 31 sobre o episódio Dex, da primeira temporada, que é aquele episódio que é um episódio de tribunal com a Dax. É um dos primeiros, sim, da série e tal. Então, eu vou deixar o link desse podcast pra quem quiser ouvir, quem nunca ouviu, quem quiser ouvir de novo, né? A gente fala bastante. A gente tenta entender o simbionte naquele podcast. Obviamente que a gente não chega a lugar nenhum, né? Se o simbionte tem ou não uma vontade própria. É uma coisa que a gente fica um tempão discutindo até. Eu lembro disso. Mas é. Esse diálogo com o Garrick é bem bacana. É legal, assim, é interessante que não é bem essa solução que ela sugere, acaba não sendo exatamente em cima do... Assim, ela olha pro problema do... pai do Garrick ter prendido ele lá e por isso, né, da claustrofobia, mas não é bem isso que a gente vai ver ao final, que é o porquê do Garrick tá tendo esse ataque de claustrofobia. Essa parte aí eu achei meio assim, nossa, sério que eles vão explorar isso daí, né? Ainda bem que no final não foi isso, né? Mas sabe quando você assim, começa a falar, não, o problema é o seu pai, assim, nossa senhora, que psicologia barata, velho. Parece que leu no livro de autoajuda, meu. Você não queria ver um Daddy Issues em Star Trek, é isso? Mas então, o final dessa cena, cara, eu acho perfeito, porque ela fala esse lance, eu também vou tal. Já é engraçado isso, né? Aí ela começa a andar saindo pra saída do Taylor Shop aí do Garrick, ela dá aquela tropeçadinha e, né, tá quase caindo, ela se apoia na, sabe, no batente da porta, mais ou menos assim, porque ela tá tendo esse enjoo dela. Porra, cara, que segurança que você vai dar pro seu paciente, né? Se você é um terapeuta, se você tá lá. É muito bom, cara, muito bom mesmo. É que ela encontra o Worf pela primeira vez. Ah, sim. Não, agora... pela primeira vez, é. Pela segunda. É que ela esbarra, né? Ela tem contato físico, literalmente. É que ela fala com o Worf pela primeira vez. É, ela esbarra sem querer no Worf. Isso aí foi legal. A cara que ela olha pra ele assim, assustada. Aliás, vai ter uma cena ótima também, a gente vai comentar depois dele com o O'Brien. Putz, vai ser bem... Cara, por isso que assim, eu gosto de todas as cenas desse episódio, sabe? Todos os diálogos. É um episódio focado em diálogos, né? Se a pessoa não gosta muito disso, talvez por isso que o Ricardo, né, cara, você não gostou tanto, assim, você queria ver um... Não, eu gosto de episódios focados em diálogos. É que o negócio tava meio arrastado, né? Sabe? Quando tem hora que o negócio parece que não vai, né? Assim, ah, mas... Ah, eu curto. Eu, quando o drama é legal, vale tudo, cara. Quando o drama é legal, vale tudo. Quando não, cara, você pode meter explosão, tiro, que nada salva, né? Então... Ah, vi de uma outra série aí, né, que acontecia isso. É, tinha explosão e o cara era 4 e era só. É, ainda bem que essa série acabou, né, Ricardo? Não, não acabou. Tá, ok. Deixa pra lá. It's a fake. Tá, então a próxima cena, a Ezri vai falar com o Sisko. Ah, essa cena é legal, né? Porque, tipo, ela fala do problema com o Worf. Cara, esse diálogo é muito bacana. Porque a gente fica sabendo que o Worf tem medinho do Sisko, cara. Ele é intimidado. Ele é intimidado pelo Sisko, cara. Eu falo, cara, esse Sisko é um cara a se temer, cara. Sempre. Faz tempo que eu penso isso também, cara. E outra coisa também, né? É, quem ouviu o podcast anterior, o Intercom, sabe que o Worf tem medo de duas coisas, pelo menos. O Sisko e. E vir pro Brasil. Esses são os pavores do Sr. Worf aí, certo? É isso. Quem quiser saber do que a gente tá falando, vai ter que ouvir. Podcast anterior. I intimidate Worf, huh? You like that, don't you? Of course not. A cara de felicidade, o Sisko até ri, cara. Coisa mais difícil você ver o Sisko dar risada, né? Ele dá risada. Então a gente tá tendo uma sequência, né? A gente viu ela conversando com o Garrick, ela volta com o Sisko a falar, né? De repente, agora a gente vai ter a cena dela com o Bashir, que é muito importante porque a gente sabe da ligação do Bashir com a Jadzia, a amizade, aquele flerte que eles tinham e tal. Ela fala pra ele que, né, se não fosse o Worf, teria sido você. Né? Pô, mas por que não foi então, né? Acho meio, né? Como assim, né? Ficou esperando aparecer, cara, coisa melhor? Eu já ouvi coisa parecida com isso. Foi tipo isso, assim, cara. Ó. É broxante, cara. Deixa eu falar. Pior coisa que ela podia ter dito, tipo. Podia ter guardado pra si essa, hein, dona Ezra? Não, e era uma coisa que é tipo assim: ah, não tem tu, foi tu mesmo, né? Porque não tem cão, caça com gato. É. Não, e o pior é que pode alimentar uma esperança ainda, né? É. Bom, pelo menos nesse caso, né? Acabou. Foi recíproco, né? Até resolveu, né? Depois disso, cena importante, o Garrick tentando se matar, certo? Tentativa de suicídio. Ah, não, mas ainda tem a cena do Worf olhando pro Bashir segurando a mãozinha da Dax, né? Ah, sim, verdade. Quer dizer, o Worf tá lá. Afinal de contas, o Worf mijou no poste anterior, substituíram o poste. Continuou com o cheiro do mijo dele. O Worf mijou no poste anterior, muito bom, cara. E agora, como ainda tá cheirando o mijo dele... Nem faz sentido, pensando. Sério, é muito ridículo o negócio. Muito bom, cara. Ele não quer mais o poste, mas também não quer deixar ninguém mijar no poste onde ele já mijou. Isso aí. Porque pintar o poste de outra cor não é mais o mesmo, né? Aí por causa disso, Mas também não quero que ninguém mije onde eu já mijei ali, embaixo, né? Então, curioso. Dá pra fazer uma dissertação sobre isso. Verdade. Eu sei que poste vai ser mijado, mas não pode ser na minha frente. O cara olha com cara feio. Quer mijar no poste? Vira esquina. Vira esquina. Procura outro poste, não esse. Não, mas é que ele deve imaginar que ela vai sair da estação e que o poste vai ser mijado. Então, vai ser mijado, tipo, então olha aí. Eu só não quero ver. Ridículo. Essa cena. Eu também não entendi. Se ele tá rejeitando, sei lá, né, cara? Enfim, ele deve ter, talvez, ó, tentando justificar, ele ficou naquela, ah, mas então quer dizer que sempre, né? Sempre ela queria ele. Então, primeira oportunidade e trocou de roupa, de corpo, de né? Será que de repente ele pensou isso? Que ele é um machista babaca, né? Então, ele já tinha ciúme dela antes, do fato dela ter amigos e tal, então... Ainda mais... Mas peraí, ao mesmo tempo os amigos queriam comer ela, né? Porque a gente vê lá que o... Que o... Ah, sim. Tem essa também, né? O cara não se sentia confortável, né? Mas enfim. Mas agora já era, né, Worf? Porra, até agora, cara. É foda. Aí sim, a cena seguinte, aonde... a gente tem lá o Garrick tentando sair pela aquela tem a, como é que chama? Airlock, né? Tem o airlock que ele daí tá fechado e ele quer, tá desesperado. Imagina isso, cara, o desespero do cara tentar se matar mesmo. E aí vem, na sequência, uma cena de terapia, vamos dizer mesmo, né? Eles estão no holosuite e estão lá naquela... Estão lá observando o mar e tal, o céu. Essa cena é a cena que eu mais... Quando eu me lembro desse episódio, essa é a primeira cena que eu me lembro. Não sei vocês. É aquele negócio, né? O Garrick fragilizado e exposto, né? Ele passou por essa vergonha, talvez, tá ali. Ele tem que estar ali, não tem mais o que fazer ali. E ela fazendo seu trabalho, tentando ajudá-lo na terapia. Eu gosto dessa cena bastante, eu sempre me lembro dela. Mais um diálogo legal. Aqui é onde é meio que o começo da sessão mesmo. Ela tentou meio que... Foi o início lá naquela primeira cena, mas aqui parece mais o tratamento mesmo. O Garrick é uma pessoa muito prática, porque ele fala assim, por mais bonito que seja essa projeção, eu tenho uma parede logo lá em frente, né? Tudo isso aqui é falso, né? Ele é uma pessoa, né? Muito prática, né? Ele nem a Kira conseguem aproveitar o holodeck, né? A Kira é outra, tipo... É tudo mentira. É verdade, né? Lembra quando a Dex, que até arrumou uns caras holográficos lá pras duas, e ela, não, mas não são homens de verdade e tal. E a Dex, não, é que isso? É tanto faz, sei lá, vamos curtir. É tão bom quanto. Aliás, é melhor que tu pode calar a boca quando tu quer. Tem encheu muito o saco, desativa, né? Cara, o dia que inventarem o holodeck, a raça humana vai para o caralho. Vocês sabem disso, né? Ninguém vai procriar mais, ninguém vai fazer falta mais... nenhuma. Exatamente. Inclusive para o universo também não vai fazer falta nenhuma, né? Então é isso, a solução para a humanidade é a invenção do holodeck. Essa é a conclusão que a gente pode chegar aí. Mas você sabe o que eu acho curioso essa cena aqui? Porque assim, eu nunca tinha pensado nisso, eu já vi esse episódio várias vezes, né? Mas dessa vez, uma coisa que meio que nova de percepção é o seguinte: ela sai do holodeck, só que eu pensei, bom, espero que os safety protocols estejam ligados, né? Porque senão ele pode se matar ali pro lado do precipício dessa montanha e morrer, ela, né? Ela nem deve ter coisa de segurança pra desativar. O cara tem que ser high level pra conseguir desativar os bagulhos. É o que eu pensei. Tomara que esteja realmente... Que não seja uma, sabe, um switch assim simples, né? De desligar e ligar. Não, cara, tem que ter. A Bilana Torres tem. Quem mais tem? Não, mas uma galera que... mais high level. Não, só senior staff. Mas sabe por que eu digo isso? O capitão tem, né? No First Contact, né? Não, mas sabe por que eu digo isso? Eu acho que é uma coisa meio assim, você chega pro Quark, Quark, dessa vez eu quero... Por quê? Porque o Worf direto treina aí quando ele treina, né, cara? Tá, mas é que de todo jeito o Worf também é senior staff, daí faz sentido também ele ter a chave pra desligar o protocolo. Agora ela, que ainda é uma alférez, recém-chegando na parada, ela não vai ter chave de desligar o protocolo? Então, mas aí eu já tô na parte... E ela nem teria por que desligar o protocolo, sabe? Não, eu digo... Não, sim, eu concordo. O que eu quero dizer é o seguinte. Se tomara que não... Por acaso ninguém tenha desligado, entende? Isso que eu quero dizer. Uhum. Que tenham tomado esse cuidado, porque, né? Nós temos aí um suicida, né? Então... É. Fiquei fiquei pensando nisso, eu não tinha pensado sobre isso agora, mas... Pelo jeito... certo que se eu fosse ele, já com alguma vontadezinha suicida, eu ia me atirar pra ver o que, que o Holodeck ia fazer, ia botar um colchão de ar. Não, o pior é o Garrick, né, vai tá, foda-se se desligaram, ele é o Garrick, né, pode fazer isso se ele quiser, né, se for pensar, né. Não, porque o Garrick, ele do nada, sempre ele tira um código secreto do nada, ele consegue fazer override nas paradas, né, então ele, se ele quisesse mesmo... É, pra ele não ia fazer muita diferença. Não, e a estação é cardassiana, né? Então ele é o cara que era da Ordem Obsidiana, né? É, tipo assim, se ele quisesse, ele é meio MacGyver também, né? Ele pegava, tipo, um clipes e fazia uma arma e pronto, se matava, se fosse. Transformava num phaser, né? Sim. É, e nesse caso... Pegava uma lâmpada e um clipes e transformava num phaser. É, e nesse caso ele poderia fazer isso em qualquer lugar também, né? Próxima cena, na enfermaria, o Worf vai cobrar do amiguinho que ficou brincando com o ex-poste dele, né? Seria essa a definição? Eu acho que dá pra dizer mais ou menos isso. Né? Não, o pior que tá os dois, né? Tá o Quark e o Bashir aí, né, na cena. Ele já pega dois numa tacada só. Não, é bacana, né? Porque ele fala... Ele costuma chamar o Quark de Ferengi, né? Tipo, ah, você também, Ferengi, né? E eu sempre gostei da relação do Quark com o Worf, pelo fato dos dois não se bicarem, sabe? Eu sempre gostei disso. O Quark acha o Worf um troglodita psicopata. Tanto que ele fala, né? Ah, o psicopata... Por que será, né? É, por que será, né? Que injustiça. Ai, caramba. Muito louco. Então, isso aí só reforça todo o preconceito que o Quark já tem com o Worf. É, agora, eu achei legal a diferença do porte dos dois atores nessa cena ficou muito bacana, que realmente parece que o Worf é um gigante, fortão, e o Bashir é um fraquinho, né? Porque eles têm um porte bem diferente mesmo. Então combinou, porque o Klingon, por definição, ele seria esse cara maior, mais forte e tal. E o humano, por definição, seria, né? Então, mesmo sem utilizar de recursos mais modernos de hoje em dia, como CGI, pra fazer o cara ficar maiorzão, sem nada disso, eles conseguiram fazer isso. Os atores e nos ângulos das câmeras e tal. Aqui achei que funcionou muito bem isso. Não precisa colocar banquinha, né? Talvez até colocaram, não sei, né? Mas... ficou bem feito. O Worf nessa cena passa a impressão de ser o tipo grandão mesmo, cara. Um cara... Sim. O Bashir fica imobilizado ali. Próxima cena é o Garrick na loja dele rasgando as roupas pra refazer. Isso. Ele se cansou de ficar olhando pra uma paisagem falsa e daí é onde... Não é, cara, essa cena é a cena em que ele vai ser extremamente mal educado com a Esme. Cara, que cena é essa? Essa cena eu gostei. Cara, essa cena gente, é fiquei com uma pena da Ezra, que eu, tipo assim, sério. Ai, pobrezinha, não se faz isso. Cara, o Garrick, ele se soltou em toda a sua escrotice. É uma das cenas em que ele foi mais escroto com alguém na série, talvez a mais, não sei. E é foda porque ele tem esse... Ele é assim... por dentro, quando ele quer se soltar com isso, ele é magnífico nisso, e a Esri é totalmente fragilizada na história. Tem noção do... Cara, isso deve ter esmagado a Esri, não é à toa que a cena seguinte, acho que é a seguinte, né, que ela tá chorando no canto, que ela senta pra chorar. Porra, não, cara. No templo bajuriano. E o mais legal é que ele fala, você nem merece o simbionte e tal, você, em comparação com a Jadzia, não sei o quê, ele acaba, humilha com ela e termina magistralmente dizendo, é melhor você ir embora antes que eu diga alguma coisa pouco agradável, pouco gentil, unkind, né? Tipo, cara, sério mesmo, assim, cara. Você fica pensando, nossa, dá pra ele ser pouco menos gentil, então, ué. É que nem... Dá pra ser pior? Isso me lembrou o Retorno de Jedi, quando o Darth Vader fala pra um subalterno, assim, cara, que também é foda. Ele fala assim, ó, o Imperador não é tão complacente quanto eu, né? Tipo, quanto eu, né? Que mato qualquer um por qualquer motivo, né? É tipo, muito bom, cara. Eu gosto dessa... Quando o cara já tá sendo um filho da puta... You're pathetic. A confused child trying to live up to a legacy left by her predecessors. You're not worthy of the name Dax. O Garrick só foi pior com o Odo, né? Ah, mas e ele... mesmo assim ele não foi tão mal educado assim com o Odo. É, e ele, sem contar... Ele foi um torturador gentil. Não, e além do que, ele tinha um motivo, ele tinha um motivo ali, né? Ele tava se juntando à Ordem Obsidiana de novo, e dentro daquele pensamento da Ordem Obsidiana, era o trabalho dele, ele tinha que provar pro pai dele ali que ele tava de volta, que ele não tinha mudado. Existem questões ali, não é justificando a tortura, nada disso, mas existem questões ali que não é puramente você ser um asshole, que nem ele foi aqui, entendeu? Sim. Terminei lá chorando. Cara, o mais legal é o que eu gosto desse episódio também. Tem esse lance deles pisarem na Esmeralda. E é legal que ela vai falar com o Cisco, e o Cisco vai pisar nela também. Mas o legal é que essa coisa serve pra dar chacoalhada, que nem ela fala, mais ou menos, no final. Né? É, essa coisa de dar chacoalhada, e aí, cara, toda aquela vulnerabilidade, eu vejo assim, você vê, tipo, a força crescendo na personagem. E, porra, isso pra mim dá uma empatia imediata na personagem, sabe? Pô, que legal, ela tem a fraqueza dela, tá confusa, mas, pô, dentro dela tem muita força, tanto é que ela aguentou essas palavras e também as do Cisco, e seguiu em frente e tal, decidiu e não fugir do problema. Então, porra, eu acho muito legal isso aí. Essa cena do Cisco dando esse tipo de chamada nela me lembrou, de certa forma, o que ele fala pro Worf no The Way of the Warrior, porque o Worf também tá querendo meio que fugir do problema. Né, ele tá querendo sair da frota. E aí o Cisco, no final do episódio, ele fala, ah, eu queria também, né, que remete ao episódio piloto, né, quando ele tá com o Picard lá e fala que quer sair também da frota e tal. Aí ele fala pro Worf, ó, eu também queria fugir pra algum lugar, não sei o quê, porque meio que a lição é, não adianta você fugir do problema, você tem que encará-lo de frente, né? Então me lembrou que mais ou menos o que ele fala pro Worf, que ele se viu na mesma situação, me parece que ele tá fazendo a mesma coisa com a Esri, só que sendo muito mais duro nesse discurso, muito mais, né? Mas eu acho que é legal que justifica, porque ele foi um grande amigo do Curzon e da Jadzia, então ele se sente com uma liberdade maior para ser mais ríspido, talvez porque, enfim, ele conhece, sei lá, ele conheceu os outros dois e talvez com a Esri pudesse funcionar essa... Porque o Curzon era um cara duro com o Cisco quando ele era jovem também e tal. É verdade. É que, na verdade, acho que também aqui ele já tinha tentado convencer a Esri sendo um cara legal, né? Já tinha tentado da forma tranquila. Tipo, dizendo, cara, o que você vai aprender agora em alguns meses que você não aprendeu em 300 anos? Tudo isso ele já tinha dito, né? Não funcionou. Aí ele resolveu chacoalhar. Sim. E talvez, por exemplo, se ele tivesse chacoalhado desse jeito com o Worf, quando ele mal conhecia o Worf já, ah, te fudei, quem é tu pra me dizer um negócio desse? Exato. Nem me conhece. O cara que te intimida. É, mas é que naquela época não, né? Eles mal conheciam. Já não. Ai, caramba. Mas é isso, perfeito. É exatamente isso, Roberto. Eu penso isso aí também. Então, pra mim, funciona muito bem, porque, mais uma vez, são personagens já desenvolvidos. Lógico, a Esri é nova, mas dentro dela tem personagem desenvolvido ali, né? Então funciona. You don't deserve the Dax symbiont. Quite frankly, you don't deserve to wear that uniform. I'll pass this on to Starfleet Command. Dismissed. A próxima cena, muito importante, eu tinha falado brevemente sobre ela. O O'Brien trazendo um Bloodwine pro Worf, e isso remete, obviamente, ao episódio, o Image in the Sand, né, o primeiro da temporada aqui, quando o O'Brien faz a mesma coisa pra saber o que tá rolando com o Worf, por conta, na verdade, eles desconfiam, né, tanto é que tem diálogos lá sobre isso, por conta da perda da Jadzia, ela tinha acabado de morrer, e aí ele tá meio que repetindo a estratégia, vamos dizer assim. Não, mas engraçado é o Worf, né, assim, de novo. Pode pular essa parte do Bloodwine? Aí o Worf fala de novo, né? Não sei o quê. Not again. Sei lá. Muito legal. Não, não. É, o O'Brien foi esperto, né? Assim, porra, me deu uma enxaqueca, uma ressaca do caramba, né? Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Não tem mais idade pra isso, não. Sabe uma coisa que eu tava reparando em relação a prop? Por exemplo, começa a cena, o Worf, ele tá afiando o Batleth, né? Esse Batleth, ele me parece um Batleth de metal de verdade. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente vê no restante da série, na nova geração também, na Voyager e tal, os Batleths, eles têm uma cara meio de plástico, assim, pra mim, sabe? É, não parece que é metal mesmo, né? Dá pra perceber que é uma tinta pintada como se fosse metal, mas não é metal. Até porque, senão os caras podem se machucar, sei lá, né? Agora, esse aqui especificamente me parece de metal mesmo, pra dar essa coisa de que ele tá afiando, pra ficar perigoso. Como não vai lutar, vai ficar, né, só segurando ali. Então eu fiquei com essa impressão que esse era um brilha mais e tal. Bom, o diálogo é muito bom, a resposta do O'Brien pra ele é ótima, né, sobre essa coisa de tratar a Ezra desse jeito. Isso sim desonra a memória da Jadzia, né? Então é bacana. O Worf acaba se abrindo sobre essa confusão. Pô, como assim? Ela tá viva, mas não tá, não sei o quê. É legal que a gente vê um crescimento do Worf nesse episódio, a atitude, né? Ele começa assim, né? Mas ao final acaba sendo crescimento pro Garrick, pra Ezra e pro Worf, principalmente nesse episódio, né? Seria isso. Isso, vocês também concordam? Que seriam esses três personagens. Há arco para os três? Tem um arco aqui para os três, né? Cada um passa pelo seu. Acho que dá para dizer isso, né? É, embora do Worf seja um pouco menos desenvolvido, né, eu acho. Mas ainda assim, as poucas cenas que tem, elas falam bastante sobre os sentimentos dele e como ele lida com isso, né? Sim, sim. Eu vejo assim. É, ele aceita um pouquinho mais, né, a situação que ele tá, que ele tá vivendo, né? Ah, legal que mostra a maturidade, né, cara? Senão o Worf seria apenas um idiota, sabe? Tudo bem, ele tem seu, né, seus momentos, e não são poucos, de idiotice, assim, né? Mas ele é um cara também que tem, né, consegue pensar às vezes e, não, peraí, isso é o certo a se fazer, né? Pensar às vezes. E tem muita coisa do Worf que realmente, né, é foda. Mas... Não, um episódio que eu acho chato pra caramba com ele, que ele é um personagem chato, é aquele da viagem pra... Ryza. Pra Ryza. Pra Ryza. Nossa, aquele episódio foi assim, meu, assim, você é a última pessoa na minha vida que eu vou levar pra uma férias, meu filho. Você vai ficar aí, cara. Cara, esse episódio... Naquele episódio, se eu fosse, eu já dizia, tipo, no primeiro piti dele, eu ia dizer, ah, quer saber de uma coisa? Acho que esse negócio não vai dar certo. Tchau. Não, então, é isso, aquele episódio é foda porque a Jadzia, com tantas vidas de experiência, como que ela não fez isso, né? Tipo, porra, não dá, esse cara é um chato, né? Talvez até por todas as vidas de experiência, né, ela já seja um pouco mais tolerante do que a gente, mas eu não teria tido nenhuma paciência. Nenhuma. É foda, né, cara? Porque é isso, ele é chato, ele é só chato naquele episódio, tipo, não tem um lado bom. Porque, tipo assim, a verdade é que a gente aguenta um monte de coisas dos parceiros, namorados, enfim, da porra toda, porque, tipo, tem um monte de coisas boas que vêm junto com as coisas ruins. Mas aí as coisas boas, elas têm que ser maiores do que as coisas ruins, mas naquele episódio não, é só bosta. Toda vez que o Worf abre a boca, é bosta que sai. É foda, cara. Que episódio inútil aquele, né? Também muito por causa disso. Agora, tem coisas você legais. Você teve meu TCC, não vou reclamar, você teve meu TCC, mas enfim, é muito chato. É foda, né, cara? A única coisa que vale ali... é a Lita e o Bashir na maior demonstração de maturidade em como terminar um relacionamento. Isso aí foi uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. E é Star Trek aí trazendo, né, a tolerância, né? Porque, porra, o término de namoro bajoriano é uma das coisas mais, né, cara? Olha... Tinha a lição de vida, né? Lição de vida, cara. É verdade. Muito bom, cara. E o Worf enchendo o saco. Puta que pariu, hein? É foda, né, cara? Ó, seguinte, próxima cena então, Ezra volta pra loja do Garrick. E é legal mostrar essa coragem dela de voltar lá, tal, encará-lo. Então isso é bacana. Para pedir desculpas. É, então. Por não ter conseguido ajudá-lo. Muito legal. Quer dizer, ela é meio desprendida, sem a coisa de ego muito forte. Isso foi legal. Agora é o seguinte, essa cena é aquela que tem uma certa controvérsia que eu tava lendo lá, que eu comentei, que eu vi que o roteirista, né, o René Echevarria, ele fala que ele conversou com terapeutas, olha só, que assistiram esse episódio e falaram, não, isso aí é tipo nonsense, assim, sabe? Então ele, o roteirista, acabou considerando meio que uma parte não muito boa do episódio, como se fosse uma coisa fraca, mas parece que disse assim que ainda assim considera que foi uma boa introdução, né, para a Ezra, para os personagens ali, né? É, depois de ter visto esse comentário, eu entendi o porquê que eu sempre achei que esse episódio não era tão... assim, ele é legal, bom... mas ele não é tão foda, e eu acho que tem a ver com isso, cara. Realmente, essa coisa de ser meio que por acaso perde um pouco da força, até dela como... terapeuta, né? É, dela como conselheira, né? Essa coisa ficou muito... caiu do céu, né? pouco, assim. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Ah, é exatamente essa parte que eu falei. Eu falei assim, meu, parece que ela tropeçou, foi um negócio muito sem querer, ela tava na hora certa, no lugar certo, pra ouvir a reclamação dele, né? E é exatamente isso, né? Ela só tava lá pra conseguir encaixe de roteiro, né? Essa solução veio por encaixe de roteiro. Por isso que eu achei bem forçado, né? Mas em contrapartida, o fato de não ser, por exemplo, problema com o pai dele, mas sim todo esse sentimento que ele tava tendo de que tava traindo Cardácia, foi interessante, né? Sim. Essa parte faz muito sentido, é muito bacana, muito legal mesmo. Pra mim, só engrandeceu o Garrick. Quem saiu melhor acabou sendo ele, porque em termos de atuação também do Robinson, nessa cena, quando ele dá, sabe, esse choque, cara, é muito foda a voz dele, o jeito que ele fica em pânico, assim. Puta, acho muito foda isso. Mas e você, Roberto, o que você acha aí dessa coisa toda? Eu não tinha pensado por esse lado que vocês falaram, porque, na verdade, eu também fico pensando assim, a terapeuta, ela não é... Ela é terapeuta, ela não tá num ramo de milagre, né? Tipo, se o cara não falou nada desse tipo, se ele não deu nenhuma pista pra ela chegar à conclusão de que seria isso, fica muito difícil, sabe? E assim, eu faço terapia há milhões de anos, né? E aí eu vejo que, às vezes, por mais boa vontade que a gente, enquanto paciente, tenha em dar todas as informações, volta e meia falta alguma informação pra pessoa conseguir fechar um link, entendeu? E o Garrett simplesmente não queria falar, né? Tanto que ela perguntou no início assim, tá, mas você já teve alguma situação dessas, de estar num lugar apertado, não sei o que? Ele disse, não. E daqui a pouco ele vai lá e fala que o pai dele prendia ele no armário, sabe? Então tu vê que ele não quer falar, que ele não se sente confortável, que ele não sente confiança na terapeuta. Então, assim, de fato, acho que seria muito, muito difícil, assim, sabe? Ela descobrir por si só. E essa cena, eu concordo que a atuação do ator é incrível. É muito boa. Mas pra mim fez sentido, sabe? Entendi. Gostei. Eu por outro lado, eu também pensei que se não fosse pelas conversas durante o episódio, não ia ter tido essa coisa que veio, né? Ele ia ficar simplesmente fechado nele mesmo, não ia ter diálogo com o terapeuta e não ia surgir isso para que viesse a solução. Então, de qualquer forma... Tu diz as conversas anteriores? Com a Ezri. As conversas que ele foi tendo, meio que tudo isso guiou para que houvesse esse momento de que veio a solução. Então, de qualquer maneira, se não fosse pelo início do tratamento, não teria chegado a isso também, né? Então, se ela não foi a pessoa que extraiu diretamente, né? Não foi, mas ao mesmo tempo, indiretamente, ela foi trazendo. Então, talvez, assim como você falou, Roberto, o trabalho de um terapeuta tem muito a ver com isso que vai vindo conforme começa o tratamento e tal. De repente tem a ver isso, né? O que você acha? Eu acho que tem muito a ver com o que o paciente está disposto a falar, né? E assim, eu tô falando só enquanto paciente, né? Não tenho nenhum tipo de treinamento, pouquíssima leitura sobre o assunto. Mas assim, o que eu vivencio nas terapias, né? Eu já fiz psicanálise, enfim... É isso, assim, que tudo tem a ver com o que o paciente está disposto a entregar de material para o terapeuta poder trabalhar em cima, porque senão... E eu fico imaginando justamente isso, sabe? Tipo assim, se eu tô lá tentando ser o mais aberta possível e ainda assim, às vezes, né, o terapeuta não consegue fechar, sabe, ver de onde vem aquilo, enfim... Imagina só quando uma pessoa não tá, sabe, ou tá tentando esconder uma parte, sabe? É um negócio que é... Enfim, precisa de muita... Eu acho que também tem muito a ver quando você se abre... É a confiança que você tem no profissional, né? O Garrick não, sim, tem confiança nenhuma nela, né? Não, ele não tem confiança nenhuma em ninguém, também, no caso dele, né? Em ninguém. É verdade. Então, imagina, o Garrick, ele é, aliás, uma das... características, vamos dizer, pelo menos eu tava vendo que o Andrew Robinson, ele dizia que ele tinha isso como uma das maneiras de interpretar, ele encarava, que essa coisa da desconfiança, o Garrick, ele é assim, desconfiado e tal, né? Então, tendo em vista isso... Até pelo papel dele, né? Eu acho que aí isso que você tá comentando é perfeito, assim, porque vai ao encontro do que a gente vê, tipo assim, ele ainda era da ordem obsidiana, então o papel dele era desconfiar da sombra dele, né? I'm a traitor. I've betrayed everything. Bom, a gente falando sobre isso, meio que cobre também a cena seguinte, né? Que é a cena na enfermaria. Ah, na cena da enfermaria é legal que ele agradece a ela. Ela, ah, agora você vai poder ajudar a frota, que legal. Ah, se não fosse por você, não sei o quê. Então é legal que eles começam a se entender bem ali. Eu gosto disso muito em Star Trek, essa coisa de resolve a coisa, um olhar pro outro, obrigado. Olha que legal, né? É muito bacana isso. Eles estavam... Agora eu vou dizer uma coisa que eu também adoro, né? Aquele episódio que o Odo tá sólido e que ele se perde naquele planeta com o Quark. E as duas quase morrem, a porra toda, sabe? The Ascent. Aí chega na última cena, os dois do lado da enfermaria, assim, um na cama do lado do outro. Daí tu pensa, sabe, eles começam a dialogar, ah, então agora eu vou te falar um negócio, não sei o quê. E aí tu pensa assim, ah, não acredito que eles vão dizer assim, ah, tá, nem te acho tão ruim assim. Não, eles vão lá e se olham, tipo assim, eu te odeio. E o outro, eu também. Adoro. Muito bom, muito bom. Bem lembrado. Esse episódio aí é legal porque acaba sendo, assim, total Odo e Quark, né? Uhum. Focou totalmente ali. Tem gente que eu já vi críticas dizendo assim, ah, mas quando você tem muito disso, não é tão legal quando você tem só um pouco disso dos dois. Eu não concordo, não. Acho que funciona muito bem esse episódio, sabe? Bem legalzinho. Eu achei divertido o episódio. Na verdade, sim, eu acho meio chato, sabe? Lá pelas tantas eu já tava tipo assim, ah, tá, sabe quando já tá olhando o celular, assim? O negócio, sabe? Meio... Não é nada excepcional, veja bem. É um episódio simples até, né? Mas eu acho legal. Cara, na verdade, eu não espero tanta coisa, sabe? É só ser direitinho ali. Eu acho que tá ok. Só se é a oitava maravilha. Mas enfim, eu acho legal daquele episódio, era aquela parte final que tu tá dizendo, que tipo assim, no final, em geral, em jornada, as pessoas reconhecem, pedem desculpa. Eu acho muito bom, acho que faz muito sentido, sabe, no todo o contexto Odo e Quark, né, aquela coisa tipo assim, cara, quer saber, eu te odeio, eu também. Seguindo aí, a próxima cena é a Ezri, ela tinha falado pro Garrick, né, que ela não iria. Ela decide ali, ah, não vou mais sair da frota. Ela, ah, o capitão, né? Tipo, falar pro Cisco, né? Puta, eu achei muito bacana, porque quando ela entra na sala do Cisco, ele fala, não vou poder aceitar o seu retorno, porque eu sequer mandei, né, pra frota o seu. Eu só achei uma coisa, será que o Curzon e a Jadzia dentro dela não ia desconfiar que era só o Cisco tentando irritá-la? Fiquei um pouco pensando nisso. Ah, às vezes desconfiou, mas falou assim, essa menina tá precisando dessa sacudida, né? Vou ficar quieto. Ela tá tão fragilizada que ela nem vai pensar que é só um esquema aqui, né? De repente, né? Uma coisa que eu pensei vendo essa cena e a cena seguinte, porque a gente sabe que ela continua na estação, né? Ela chega e fala assim, não, mesmo assim eu não vou sair da frota, mas vou pra Destiny, não sei o que, né? Então, ah, é uma pena, não sei o que, né? Tá bom, né? O capitão fulano lá, tem muita sorte de ter você, não sei o que, né? Aí logo depois ela muda de ideia, fala assim, pô, é tão fácil assim, ó. Ó, capitão, ó, eu não vou sair da frota, ah, beleza. Assim, ó, capitão, mas eu não vou ficar aqui. Fala assim, ô, capitão, mudei de ideia. Eu vou ficar aqui também. Fala assim, porra, é só, fala assim, ó. Ela mudou de ideia, de novo. Na ordem pro comando, né? Imagina se se ele fosse reportando a cada decisãozinha dela, você quer dizer isso? Então, imagina. Vai ter log, só. Vai sair, não vai sair. Vai pra Destiny de novo, vai pra Trio. Ah, meu Deus! Não consigo acompanhar. Espero que eles não sejam tão burocráticos assim, né? Imagina, se fosse o governo do Brasil, ia ter uma pasta e um novo processo pra cada vez que ela decidisse fazer alguma coisa. Mas sabe que eu fiquei, agora que tu tá comentando isso, eu fiquei pensando, pensa assim, ó, se fosse um cargo essencial, sabe? Tipo assim, ó, o chefe de segurança do negócio. E aí o chefe de segurança, daí a Destiny fica sabendo, ah, tá, beleza, tu vai ter um chefe de segurança indo pra aí. Ah, legal. Ih, não vai mais. Ah, tá, sabe? Beleza. Ah, vai voltar, tá bom. Não, imagina, não porque mais, você. Porque às vezes você tem tipo um oficial tipo que tá ali pronto pra ser, tava esperando a promoção pra ser o conselheiro e tal, não sei o quê. Aí descobre que a capitã não vai fazer isso com ele, não vai colocá-lo na posição, porque ela vai privilegiar a oficial anterior ali, que tava como assistente, que era a Ezri. Aí o cara fica puto, decide sair da nave também. Ah, quer saber? Eu não vou ficar mais aqui também não, porque eu fiz o que fiz, fiz de tudo pra conseguir esse cargo e nada. Aí ele vai embora, a Ezri fala, não, não, mas eu não vou mais pra Destiny não, tá? Imagina, cara, essa pessoa, tipo, desistiu de uma carreira. Cara, acho que é por isso que o Cisco, por experiência, os capitães, sei lá, eles devem pensar, ó, vamos esperar um tempinho antes de dar notícia. Porque vai que esse povo aí fala na hora do, sabe, da empolgação e aí me volta aqui dizendo, ó, oh, capitão, eu desisti, tá? Eu acho que deve ser pela experiência, cara. Se tivesse uma série Star Trek, sei lá, Office, The Office do Star Trek, não é isso? Aí seria somente sobre essas decisões burocráticas de remanejamento de pessoal, duty roster. Imagina isso, cara. tem a gaveta. Esperar, né? Assim, vamos esperar. No último momento, eu mando isso daqui. Mas deixa a pessoa estar com o pé pra fora da estação, eu mando isso daqui. Cara, mas eu falei brincando, mas eu adoraria ver um show desse, cara. Falando sério, cara, fiquei com vontade agora. Mas acho que ia ser legal se fosse um sitcom mesmo. Um sitcom de Star Trek. Tá faltando. Nunca teve. Próxima cena é essa que ela fala com o Worf, porque ela não queria ir embora, porque, aliás, ela queria sair daí por causa do Worf. Aí o Worf fala que tá tudo ok, e é isso, aí ela chega lá e tá bom, não vou embora mais, né? Tem a ver com isso que a gente tá dizendo aí. Mas é legal, cara, eu gostei do Michael Dorn nessa cena, e o Worf aí, sabe, ele fala do sentimento dele pela dia-a-dia, é bonito, cara, eu gostei. It will be a long time before I can accept what has happened. Until then... You need your breathing room. I understand. Então é o seguinte, a última cena, certo? É a última cena, né? No qual ela é devidamente promovida para tenente, ela aí vira a conselheira da DS9. Agora eu achei interessante que é o seguinte, ela fala assim, ó, sua responsabilidade aqui, olhe pra todo mundo, é cuidar da saúde mental de todos nessa sala, hahaha. Só que, cara, o Cisco é o mais malucão que tem aí, cara. Ele falou como se... Não só o Cisco, não, o próprio ator, né? Eu achei legal ele falando como se, né? O cara é o pior exemplo aí, ó. Muito bom. Mas é isso, né? Depois que o cara ganha poder, ele pode... Ele pode ser... É bem legal, né? O Quark oferece pra ela um prato, ó, separei pra você. Ah, e o Worf veio? Ah, boa, boa, boa pergunta, né? Aí ele leva embora o prato que ele trouxe, assim, né? Porque ele viu... Não, pensa, na cabeça do Quark, ele não viu os diálogos que aconteceram, ele só viu... Na enfermaria, o Worf atacando o Bashir, entendeu? Só porque o Bashir, né, aquela coisa do ciúme. Então o Quark já olhou, não, peraí, pensando bem, devolve aqui. Muito legal. Eu não tinha entendido. Na verdade, ele pegar eu pensei de outra forma. Você não tinha entendido isso? Você não tinha visto esse, por esse lado? Eu não tinha me dado conta que era por isso o motivo do Quark tirar o prato, levar de volta. Eu pensei que fosse tipo assim, eu tô dando em cima de ti. Aí ela olha pro Worf, dá um sorriso e diz assim, tu não quer nada comigo, então vou levar, vai te servir. Eu pensei na mesma coisa que a Roberta. Não, o Quark é muito mais pelo medo. Ele se arriscaria, mesmo a mulher não querendo nada com ele, o Quark é malandro. Agora, por medo de, né, de coisa física mesmo, Worf, aí ele, entendeu? Ele recua. É, eu concordo, acho que sim. Faz mais sentido, sim. Esse é o Quark. E o. Ah, como que fala? O Jake falando assim: nossa, ela é tão fofa, ela é fofa. E o pai fala assim: aí tem 300 anos a mais que você, né? Você viu, cara, o Jake ali todo, né? Tá todo pimpão, né? Chegou assim pro pai: ó, pai gatinho, hein? Pegava fácil, hein? Não, o pior que o Jake, quando acho que conheceu a Dax, ele ainda era muito novinho, né? Mas ele tinha cara, uma apaixonitezinha, não tinha? Não, cara, quando mais ele... do que isso. Mais do que isso, o Jake, acho que é na segunda temporada, que ele começa a ter uma namoradinha que é uma double girl, cara. Double girl. Uma double girl, uma mulherão, assim. O Jake já... O pai dele nem gostava disso. Lembra que o Cisco falava, não, peraí, você tá se envolvendo com essa mulher, não sei o quê e tal. Mó preconceito besta, né? O Jake aí, cara, esse Jake... Aí agora ele já chega pro pai, ó, pai. Você viu ali, ó? Pegava fácil. Só faltou o Cisco falar, Ô, rapaz, que é isso? Sou seu pai, respeito aí, meu. Tá achando, cara, que tá falando com seus amigos, é? É, então, esse é o Jake, cara. Bom, então, eu lembrei de uma coisa que eu tô olhando pra cena aqui agora, e ela é bem meio que povoada de personagens interessantes, de figurantes, né? Tem um oficial da frota Vulcano, assim, e tal. Aí, eu vou falar de algo que eu acabei esquecendo, que são desses personagens de background, né? Tem alguns que eu vi no Memory Alpha, que aparecem nesse episódio, alguns que eu reparei, e alguns que estão falando lá, mas eu nem cheguei a ver. Em primeiro lugar, ó, nessa cena aparece o Alferes Kelly, que apareceu no total de 8 episódios de DS9. Tem o... Tá dizendo no Memory Alpha, mas eu não identifiquei no episódio. Tá dizendo que tem aquele garçom Ferengi, o Broik, que ele apareceu. Cara, eu sabia que eram vários. Mas olha, 79 episódios da série. Imagina isso. Tem também o Tenente Jones, que eu não reparei no episódio, mas não duvido que ele esteja, tá dizendo Memory Alpha. Tenente Jones apareceu em 60 episódios de DS9, e a gente já comentou aqui que ele veio da nova geração, né? Na nova geração ele fez 22. É foda, muito legal pensar que junto com o O'Brien e a família, no Emissary também veio o Jones, né? E é isso. Tem também outros aliens que aparecem no episódio, aliens que não tem nome, que aparecem direto, mas isso já é um pouco mais profundo. Eu ainda quero até falar disso em outro podcast, sabe? Um intercom sobre essa parada. E tem muita coisa, cara. Se você for cavar mesmo, cara, tem tanto personagem de fundo que se repete, sabe? É curioso. É legal, cara. A última, quando foca, a Ezri tá ali, ela acabou de receber a promoção, e ela olha pro Worf. O Worf, ele pega, levanta o caneco dele assim, né? Bem bacana, tipo, amizade, né? Tamo de boa, nada, sem problemas. Bem legal esse jeito de terminar o episódio, né? O que vocês acham? Eu gostei também, achei ótimo. A cena toda é bem legal, né? Eu achei o Worf bem civilizado. E se você pensar bem, que é o Worf na cena anterior, ele fala que ele precisa do espaço, né? E é exatamente isso que existe entre eles, né? Aí, nessa cena, ela não chega e ele não chega pra ela pra ser parabéns. É um parabéns à distância, né? Espaço, né? Sim. E é legal que ele é o primeiro a cumprimentar de longe, vamos dizer. Né? Bem legal, bem sincero. Gostei pra caramba disso daqui. Pessoal, então é isso, estamos chegando ao fim, então vamos fazer como sempre, vou falar com vocês, perguntar sobre considerações finais sobre o episódio, começando com o Ricardo, vai lá, cara. Ah, depois da análise até deu uma melhoradinha no que eu achei, mas como a gente tava falando, é um episódio para introduzir a Ezri, com boas, excelentes atuações, diálogos interessantes, né? Umas piadinhas aqui e ali que eu gostei, né? É um episódio interessante. Vamos lá, e você, Roberto? Eu acho um bom episódio. Acho que ele, depois daqueles dois primeiros episódios que tem bastante ação, muitas coisas acontecendo, acho que é um episódio que vem bem, assim, sabe, pra mostrar como é que tá o clima na Deep Space Nine, pra aclimatar, inclusive, a Ezri, a Deep Space Nine. Eu acho um episódio muito legal, assim. Eu, ao contrário do Ricardo, não é um episódio que me entedia, sabe? Enfim, pra mim é um bom começo de sétima temporada. Caso, eu também, pra mim é um episódio que eu gosto bastante mesmo. Eu gosto desses episódios de desenvolvimento de personagem. E se for parar pra pensar, era uma aposta arriscada você pegar uma personagem nova na sétima temporada da série e meio que focar nela, sabe? Poderia soar forçado. E na minha opinião, parece tudo muito genuíno e, sei lá, bem feito ao ponto de você, eu particularmente aceito muito bem a personagem, gosto muito dela nesse episódio inteiro, não me incomoda. Tem episódios com ela que me incomodam, sabe, que fizeram depois. Mas esse aqui, cara, putz, eu acho tão legal, tão divertido, pelo fato da personagem ser muito carismática, gosto muito da Ezri, de verdade. E é difícil você pegar uma personagem que tá substituindo uma outra, né, que saiu ali. Então, pra mim, como em primeiro lugar, pra mim sempre vem o drama, né, muitas vezes a gente gosta de falar de furo de roteiro, gosta de reclamar, não sei o que e tal, mas pra mim sempre em primeiro lugar vem isso, é o drama, cara. Então, pra mim, esse episódio funcionou muito bem nesse sentido, gosto de reassistir ele. Essas interações todas, Bashir, Garak, Sisko, obviamente, com a Kira, o pouco que teve ali também. Então, pra mim, funcionou tudo. Foi bem legal nesse sentido. É, ainda bem que não pegaram a ideia principal do roteiro, a primeira ideia pro roteiro, né? Porque senão ia ficar um saco, né? É, não diria um saco, porque qualquer coisa com Garrick é difícil ficar um saco, né, cara? Garrick é um puta personagem. Não, eu digo o saco, assim, de se forçar. Não, eu acho que pela ideia que eles tiveram, pelo menos é o que a gente leu, ia ficar uma coisa muito forçada, né? A capacidade que eles iam dar pra Ezra. Né? É, eu acho que funcionou muito bem mostrar ela fragilizada, com dúvidas, sim, porque isso acaba sendo talvez mais fácil, lógico, sendo bem feito, acaba sendo mais fácil, de repente, de aproximar do espectador. Você cria aquele vínculo. Empatia. É, a empatia, acho que fica mais fácil, porque em Star Trek todo mundo tende, né, essa visão Roddenberryana tende a deixar personagens muito perfeitinhos. Então colocar falhas nela já nesse começo... É, e cenas engraçadas também e tal, que nem ela lá tentando imitar os costumes dos hospedeiros anteriores. Então, pô, eu achei que funcionou muito bem. Pra mim, cria uma empatia imediata. Sempre gostei da Ezra, sabe? E esse episódio, como eu já tinha dito lá no começo, eu acho o melhor desses mais focados nela, assim. Foi um pé, sabe? Começar com o pé direito com o personagem, mais ou menos, assim, né? Então é isso. Bom, galera, então é isso. Estamos fechando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre The Game, da nova geração. Bom, é isso aí, galera. Vou me despedir de vocês, certo? Começando com a Roberta. Roberta, muito obrigado pela sua participação, um beijo, um abraço e até a próxima. Muito obrigada pelo convite, sempre ótimo falar de Deep Space Nine e live long and prosper. Bom, Ricardo, valeu também, cara, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Opa, obrigado e Jolantru. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!